Eu vou deixar aqui abaixo para você, tá? Uma breve palavra do Dr. Peter Liu sobre um dos princípios ativos que a gente tem no nosso produto, tá bom? E também vou deixar aqui abaixo alguns depoimentos de nossos clientes, né, que já fazem uso do Ansi de Gotas e o que eles estão achando do produto até o momento, tá bom?